uma vida. Deixa minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar o possessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Oh, mas eu me morro de ciúme, mas eu me morro de ciúme. Ciúme, ciúme, eu me morro de ciúme. Eu me morro de ciúme. Rádio Colmeia de Porto União. Uma voz, uma que voz vai longe. Que vai longe. We'll be right back. Atenção, gêmeas do Iguaçu! Primeira mega liquidação do Feirão do Fabricante, na Dario Bordim, em frente ao Colégio Visão. Até dia 31, vamos torrar confecções a partir de R$10, calçados a partir de R$29,90 e jeans a partir de R$39,90. É pra não sobrar nada. É só até dia 31, no Feirão do Fabricante, na Dario Bordim, em frente ao Colégio Visão. A Grabec Instaladora Elétrica é a referência da região em instalação de energia solar fotovoltaica. Maximize seu investimento com uma equipe de instaladores capacitados para entregar a melhor solução em geração de energia solar, com toda a segurança, confiabilidade e robustez que o sistema oferece. Grabec Instaladora Elétrica, em União da Vitória, na BR-153, ao lado do Hotel Moro, próximo ao Trevo de Porto Vitória. Fone Watts 429-8839-9706. Comercial Bandeirantes espera por você. Preços imbatíveis e descontos incríveis. Cobre qualquer oferta da região. Telefone para contato 42 3522 6374. Comercial Bandeirante. WhatsApp 429 9868 4407. Acompanhe também nossas redes sociais. @ Comercial Bandeirante. Ofertas de fim de ano do supermercado Chip Toski. Azeitona Atalaia com caroço sachê 150 gramas, R$ 3,99. Creme de leite Tirol TP 200 gramas, R$ 2,99. Doce de leite Tirol tradicional 350 gramas, R$ 7,99. Biscoito Isabela Maisena 350 gramas, R$ 6,99. O supermercado Chip Toski deseja a todos um ano novo repleto de realizações. Acompanhe diariamente às 6 da manhã o Brasil Caminhoneiro, o programa que fala para quem está na estrada. Oferecimento RK Pneus, revenda Bridgestone, Firestone e recapagens Bandag em Porto União. RK Pneus, revendedora oficial Bridgestone, Firestone e recapadora Bandag. Pneus para automóveis, utilitários, caminhões e máquinas agrícolas. Faça já o seu orçamento. E mais, na RK Pneus há um completo auto center e truck center. Agende o seu horário pelo 3523-9809 ou WhatsApp 98812-2877. RK Pneus, no trevo de acesso à área industrial de Porto União. Só tem homem feio aí. Eu acordei no bordel. Rádio Colmeia. chão abriu sob os seus pés e a segurança sumiu da faixa. Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa. Isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Algo que você não identifica insiste em atormentar. Você implora por proteção, não sabe como vai acabar. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Aprenda o frio da alma. A vida já não é tão segura e nada mais lhe acalma. Oh, crianças, isso é só o fim, isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim. É só o fim. Sempre acorda angustiado e apressado, vai à rua. Mas mesmo assim acordado, o pesadelo continua. É saldão, é rasga preço, é liquidação, é tudo junto. É o Limpa Loja das Casas Estrela e Conforto Colchões. Até o dia 8 de janeiro, você vai poder comprar estofados, tapetes, estantes, roupeiros e colchões em até 12 vezes. Ou à vista com 20%, 40% e até 50% de desconto em produtos selecionados para esta promoção. É preço muito baixo, é pra limpar a loja. É Torra Torra. Casas Estrela. atacadista. Ofertas todo dia. É o rei dos preços baixos, é o rei da economia. Hoje é dia de economizar com as ofertas de ano novo do Rei Atacadista. Aproveite a cerveja Brahma 350ml, só R$2,69. Pernil suíno com pele, R$15,99 o quilo. Filé americano, R$32,99 o quilo. E ainda, espumante Salton, série 750ml, R$22,99. Filé simples, R$34,99 o quilo. Rei Atacadista, o rei dos preços baixos. Rei Atacadista. Conte com a Weber Energia Solar para reduzir o seu custo de energia elétrica. São mais de 25 anos de tradição no ramo, agora aplicados na geração fotovoltaica. Seja qual for a sua demanda, projetos residenciais, comerciais ou industriais, a Weber Energia Solar pode lhe atender com equipe qualificada e produtos de qualidade. Em Porto União, na Rua Frei Rogério, em frente aos Correios, ou fone Whats 99911-0610. Weber, há 25 anos, iluminando caminhos. Ano novo, vida nova, é com super prêmios Hiper Sorte. Nesta semana tem 150 mil reais só no quarto prêmio. Ainda tem 10 mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios. O Hiper Sorte é daqui, é da nossa gente. Comece bem o seu dia. De segunda a sábado, às 8h20. Show do Luiz. A alegria que você sempre quis. Oferecimento: volte a sorrir com a Oral Sim Implantes. Ligue 3135-5252. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Você sonha com um sorriso mais branco e natural? Com as facetas de porcelana, a cor dos seus dentes pode ser transformada. Sorria com confiança. Marque sua consulta na Oral Sim. Na serra, na praia, no campo ou na cidade, o rádio faz parte da vida dos catarinenses. Segundo a pesquisa Acaerte, feita pela IRP Rádios, 8 em cada 10 catarinenses ouvem rádio. 65% confiam no rádio e consideram o locutor um influenciador. E 40% da população lembra ter ouvido algum comercial no rádio. Além disso, em média, os catarinenses ouvem rádio mais de 5 horas por dia, todos os dias. Saiba mais em acaerte.com.br e use a força do rádio a favor da sua marca. Uma campanha Acaerte. Sabe aquela loja que vai mudar o seu jeito de ver a moda? O Descontão Confecções. No O Descontão, a moda de qualidade encontra o preço que cabe no seu bolso. Direto de fábrica para o seu guarda-roupa. Estamos prestes a revolucionar suas compras. O Descontão, em frente à Câmara de Vereadores e União da Vitória. No Descontão você aproveita as melhores ofertas em moda de alta qualidade. ZYE 261, canal 276, em 103,1 MHz. Rádio Colmeia de Porto União, a mais tradicional da região. Com FM 1737, ficamos por aqui com o nosso Estação Colmeia. Você fica agora com a programação especial de fim de ano. Bom fim de ano para vocês, boas festas, não exagerem demais, e um feliz 2025 para todos. Até amanhã. chicken with rice and lemonade. That's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, you Coco. Put me out. Nada sei. Só depois de muito.